Seguirei cantando alegremente, meu Jesus, maravilhas operou. Meu coração agora está contente, pois em tudo eu vejo a mão do meu Senhor. Meu coração agora está contente, pois em tudo eu vejo a mão do meu Senhor. Paz eu tenho em Jesus, santa paz que dá real prazer. Cantando, meu Jesus sempre será meu protetor. De joelho aos seus pés e sempre orando, eu bem sei, serei mais que vencedora. De joelho aos seus pés e sempre orando, eu bem sei, serei mais que vencedora. Paz eu tenho em Jesus, santa paz que dá real prazer. Jesus, plena paz.